Namastê. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita o coração de todos. De cada um de vocês, queridos e queridas ouvintes sintonizados aqui na Rádio Esotérica FM, sejam todos bem-vindos, aqueles que nos ouvem e você que está nos assistindo pelo nosso canal do YouTube ou então a qualquer hora do dia, da noite, da madrugada na loja Esotérica Virtual. Sejam todos bem-vindos a esta programação que visa trazer temas do esoterismo, do ocultismo, da teosofia. Sempre um patrocínio dos simpatizantes associados da loja Esotérica Virtual, que dá boas-vindas uma vez mais para todos aqueles que nos acompanham. Sempre ouvintes no espírito de boa vontade, estamos aqui para conduzir mais uma noite de estudos do nosso programa Lux Esotérica. Estamos fazendo uma série de programas sobre a anatomia oculta, sempre relembrando que esta programação tem o apoio dos nossos simpatizantes, dos nossos associados. Você também pode conhecer o nosso trabalho visitando o site da Levir ou então também participando do nosso grupo do Facebook. Visitem, ouvintes, o Facebook, procurem Levir lá na barra de pesquisas e entrem na nossa comunidade, assinem essa comunidade, participem conosco. Mais de 5 mil amigos estão lá participando. E você que já é nosso associado e simpatizante da Levir, também agradecemos muitíssimo e todo esse prestígio. E a você que vai se associar, que está aí com vontade de apoiar, ouvintes, essa nossa programação, relembramos uma vez mais que agora a Levir tem o trabalho com a astrologia. Quando você se associa na Levir, ouvintes, você não só patrocina a nossa programação, mantendo no ar centenas e centenas de palestras e textos no site da Levir, também todas as transmissões aqui da Rádio Esotérica FM, mas principalmente, ouvintes, você está contribuindo para a pesquisa dos internautas que estão buscando realmente informações fidedignas. Então, aquela pequena semestralidade a qual você nos confia em patrocínio, nós retornaremos para você, ouvinte, na forma desse maravilhoso mapa astrológico, interpretando para você, ouvinte, a sua astrologia, o seu mapa natal, trazendo a interpretação do seu signo solar, do seu ascendente, dos planetas nas casas zodiacais, as progressões, também a revolução solar, muitas previsões, ouvintes, e uma ferramenta ímpar de autoconhecimento nós estamos trazendo para vocês. E já não bastasse a sua astrologia, também faremos, ouvintes, a sua numerologia, revelando o poder oculto do seu nome, da sua data de nascimento. Você vai receber tudo isso, ouvintes, aqui deste coordenador, que agradece muitíssimo o apoio de todos aqueles que têm confiado, ouvintes, a esse patrocínio para nós. E vamos enviar também, ouvintes, aquele famoso DVD-ROM para você que vai se associar na Levir, com mais de 300 conferências do nosso site. E na próxima renovação vocês vão receber, ouvintes, essa maravilhosa programação que estamos fazendo, trazendo a anatomia oculta nesse nosso programa Lux Esotérica número 458. É o sétimo programa que nós estamos fazendo com a temática da anatomia oculta. E recapitulando, ouvintes, que é sempre bom, nós estamos usando nesse momento para os nossos estudos da anatomia oculta o maravilhoso livro de Charles Leadbeater, O Homem Visível e Invisível, que nós recomendamos a todos vocês. Não está mais em catálogo, mas pode ser facilmente adquirido aí no mercado paralelo de livros aqui no Brasil. principalmente nos sebos ou também no site estantevirtual.com.br. Lá vocês encontram esse livro que foi editado pela Pensamento, ouvintes. E já falamos aqui extensamente nos últimos programas sobre o duplo etérico, a aura da saúde que nos envolve. Falamos também sobre os chakras, os centros energéticos do corpo humano. Inclusive, acho que escrevemos chakras errado aqui, mas está valendo, né? O que vale é a intenção, ouvintes. E no nosso último programa, nós estivemos falando, ouvintes, sobre a descrição que o Leadbeater faz da aura humana. Essa que é, ouvintes, uma das características mais interessantes da anatomia oculta. Mais para frente do nosso programa, nós vamos falar também das conexões que o corpo material tem com a aura, que é a parte energética invisível, ouvintes, do nosso corpo. E nosso corpo sutil, né? Porque na verdade o ser humano, ele existe em diversas dimensões simultaneamente. E isso é um conhecimento esotérico muito importante, ouvintes, que nós não devemos, ouvintes, deixar de estudar. Todos aqueles que querem conhecer mais sobre o ser humano precisam estar, ouvintes, acostumados aí com essa temática da aura humana, porque, ouvintes, é isso que vai sobreviver à nossa vida material. São as características que nós mantemos na nossa energia, ouvintes. Então, aqueles que nunca ouviram falar sobre isso, estão tendo essa introdução, pesquisem mais, ouvintes, porque é maravilhoso esse conhecimento que fala da aura astral, da aura emocional, ou da aura dos pensamentos que nós temos. Eles estão nos envolvendo. E Leadbeater já nos falou aqui, já expusemos sobre o homem pouco evoluído. Aquele ser que começa as suas primeiras encarnações na humanidade, como a aura dessa pessoa é indefinida e tem realmente uma mistura de cores bastante forte, ao contrário da pessoa mais evoluída que nós vamos ver na sequência. Ao invés de haver uma definição de certas franjas na aura desse indivíduo, o indivíduo pouco evoluído, ele tem normalmente cores dentro do espectro das cores, sempre as cores com menor vibração, a vibração mais baixa, que denotam emoções e pensamentos egoístas, pensamentos de não só do egoísmo, mas da sensualidade. A própria inteligência do indivíduo é matizada pelo egoísmo. Então, ao invés de termos um amarelo brilhante, nós temos um laranja ocre ou um amarelo terroso. E na maior parte das vezes nós vemos nesse indivíduo principalmente tons de vermelho, demonstrando uma sensualidade, um apego à matéria muito forte. Normalmente nas pessoas comuns, essas cores, né, e as cores da aura mais desagradáveis, elas vão para a parte inferior do ovoide. Mas a pessoa comum normalmente tem essas cores até na parte superior da aura, demonstrando que essa pessoa pode passar realmente por momentos de intensa dominação pelas emoções. E no corpo causal desse indivíduo, que é a aura da nossa alma, podemos assim dizer, ouvintes, essas pessoas normalmente elas têm poucas cores, ou seja, há pouco desenvolvimento na aura desse indivíduo que começou as suas encarnações no reino humano. E isso se explica, ouvintes, porque segundo nos traz essa informação Helena Blavatsky, em Doutrina Secreta, o ser humano tem cerca de 777 encarnações no reino humano para completar o seu ciclo evolutivo humano. E quando cada um de nós, ouvintes, vem do reino anterior, do reino animal, na verdade, um invólucro da nossa alma, que era a alma coletiva dos animais, vem com a coloração relativa ao método pelo qual nós saímos do reino animal. Pode ser uma cor rósea, como essa aura que nós estamos apreciando nesse momento, que é a aura daquele ser que saiu do reino animal pelo amor, pela afeição aos seus donos, assim como os nossos animais domésticos hoje, no futuro, né, sairão do reino animal pelo amor que eles têm pelos seus donos, pelo desenvolvimento dessa característica. Há animais também que saem do reino humano saem do reino animal para o reino humano pela inteligência, e aí então o corpo causal dessas pessoas vai ter a cor amarela, né? Quanto mais inteligente for o animal, mais amarelo então haverá nessa aura causal, que realmente é um nível, ouvintes, que tem poucas cores, porque o corpo causal é também chamado na teosofia de corpo mental abstrato. É o nível mais elevado da nossa mente, aonde não existem imagens, aonde existem apenas as características mais sublimes, mais elevadas do ser humano. É ali que é depositada depositado o verdadeiro tesouro de que falou Jesus quando disse que nós não deveríamos ajuntar tesouros aqui na terra, mas sim deveríamos guardar o nosso verdadeiro tesouro nos céus, onde as traças não corrompem, onde os ladrões não subtraem os valores, ouvintes, porque toda essa nossa experiência humana, ouvintes, ela visa a aquisição de experiências de sabedoria, de maestria, justamente nesse corpo causal. Então, o que sobra, ouvintes, de uma encarnação para outra são exatamente essas características mais elevadas que nós possamos desenvolver. Obviamente, isso é óbvio, ouvintes, de perceber que nós não vamos levar daqui as posses, não vamos levar conhecimentos, não vamos levar informações. Nós vamos levar aquilo que nós tivermos desenvolvido de mais sublime. O amor, o intelecto, a apreciação do belo, a devoção superior, ouvintes, tudo isso vai se fixar na nossa alma. E aqueles estados, ouvintes, inferiores do ser, nós devemos ficar atentos com relação a isso, porque principalmente as coisas do físico, as coisas do astral, ou seja, do emocional, e também do nosso corpo mental concreto, como esse corpo mental do homem comum que nós estamos vendo, todas essas coisas se perdem de uma encarnação para outra. É por isso que nós não lembramos nada da nossa vida anterior, porque o nosso corpo material é outro, O nosso cérebro é diferente, foi constituído com outras moléculas, com outra matéria, mas, ouvintes, no corpo causal está a informação da nossa vida, não só de uma vida anterior, ouvintes, mas de todas as vidas humanas e aqueles que foram fundo nesse conhecimento, ouvintes, descobriram até as suas vidas no reino anterior, no reino animal. Então a informação não se perde, ouvintes, ela fica permanente. Agora o ser humano realmente se apega demais às posses na matéria, aos seus sentimentos, às sensações do corpo astral, e hoje em dia a gente vê também pessoas apegadas ao seu eu, ao seu conhecimento, à sua cultura. Isso, ouvintes, nós não levamos além, nós não levamos para a nossa alma. Isso fica apenas como uma bagagem que nós usamos, assim como a roupa que nós usamos, para poder atravessar essa longa jornada, ouvintes. E já estudamos isso no programa anterior, ouvintes, há certas situações que nós devemos evitar, que são exatamente as emoções súbitas, ouvintes, que vão realmente provocar problemas sérios de comunicação entre aqui o nosso eu tridimensional, o corpo físico, e o nosso eu superior que está no plano mental. Então são situações onde a aura, ouvintes, principalmente a aura astral, ela fica tomada por impulsos muito violentos. Então já falamos no nosso programa anterior sobre os impulsos da paixão, onde na aura do indivíduo, ao invés de ter as cores tranquilas, nós vemos vórtices de cores avermelhadas ou então carmesins, né, do tom róseo, que indica estado de paixão profunda. Há também estados apaixonados, ouvintes, que são de outra natureza, como por exemplo a intensa devoção. O indivíduo que tem um indivíduo muito religioso, que hoje está cada vez mais raro, né, que tem esses impulsos, ele acaba, ouvintes, também fechando a sua aura, mergulhado, absorto naquele verdadeiro mergulho dentro do sentimento de elevação da sua consciência para o alto. Então nós devemos ser comedidos, ouvintes, também nesse nível, porque lamentavelmente o aspecto correspondente dessa intensa devoção pode, ouvintes, decair num fanatismo. Então nós devemos estar muito muito certificados, ouvintes, de que nós não devemos nos entregar a nenhum tipo de situação na nossa energia em que a emoção domine, porque já repetimos isso aqui várias vezes no nosso programa, mas vamos dizer de novo, ouvintes, a emoção é uma ótima serva, né? Ela obedece bem aos comandos superiores da mente, mas ela é uma péssima patroa. Se nós deixarmos o nosso astral, ouvintes, ser tomados por essas emoções poderosas e muito fortes, como já estudamos no último programa, a cólera, aquele ataque de ira, de raiva, ouvintes, que nos descreveu Leadbeater, a pessoa fica com a aura com uma cor horrivelmente vermelha, cheia de vórtices, cheia de raios, raios esses, ouvintes, que se projetam para fora da aura, inclusive se comunicando, contaminando a aura das outras pessoas. Então nós não devemos permitir nunca, ouvintes, que isso aconteça na nossa aura pessoal, e nem de uma forma coletiva. Nós vemos que onde há realmente um encontro de muitas pessoas, muitas vezes essa vibração de ódio, de realmente uma vibração muito baixa, ela pode ocorrer. E aí, ouvintes, vai ser difícil escapar do que decorre, porque o ódio, a ira, a raiva são emoções inferiores que vão, no nível pessoal e coletivo, nos levar a toda a situação que nos tira do nosso estado de ser espiritual, evoluindo na matéria, ouvintes, porque nós vamos perder o contato com o nosso eu interno, ele que é o ser que reconhece a unidade de todas as coisas. Nós vamos ficar, ouvintes, presos numa situação puramente emotiva, por isso que ela é chamada patológica, é um tipo de paixão, e paixão no grego é a palavra pathos, daí que vem paixão, que vem patológico, doença, e daí, ouvintes, que decorre esse mal moderno, que é a violência, que é o desrespeito pela vida alheia, nos mais diversos níveis. E não só a cólera, ouvintes, mas aí podemos falar de situações que hoje em dia são verdadeiras doenças modernas, ouvintes, como o medo. Leadbeater descreve no livro O Homem Visível e Invisível o medo como o fechamento da aura, como se ela fosse praticamente um ovo quebrado, onde várias franjas, né, na cor enegrecida, circulam a pessoa e impedem os seres humanos de perceberem qualquer coisa que vem de fora. Então, o medo, ouvintes, é lamentavelmente uma emoção tão poderosa no fechamento da nossa aura que organizações, indivíduos têm usado o medo para controlar a consciência das pessoas. Então nós nunca devemos nos entregar a esse tipo de emoção, nem no nível pessoal, nem no nível coletivo, porque a aura fica totalmente fechada. E também o estado, ouvintes, de paixão, né? Mesmo que muitas pessoas apreciem estar apaixonadas, né? Estar com uma única emoção, um único pensamento na sua consciência, de estar apaixonado por uma pessoa, mas esse estado é realmente patológico, ouvintes, porque o indivíduo, principalmente com o pensamento sensual, o desejo pelo corpo de outrem, de outra pessoa, vai, ouvintes, ter realmente um comportamento totalmente errático, e quando não é errático, o indivíduo fica só com aquela ideia fixa de buscar a satisfação dos seus apetites mais básicos. E o Leadbeater também comentou, já trouxemos para vocês, ouvintes, essa informação, de que nesse momento que o indivíduo procura a gratificação dessas sensações, ele pode ser também obsedado, ele pode ser atacado por seres que estão à nossa volta, e principalmente pessoas totalmente apegadas à matéria. E também, ouvintes, traz Leadbeater uma pesquisa sobre a irascibilidade. Essa situação, ouvintes, que é muito comum nos dias atuais, a pessoa é muito irritada com a tudo que acontece ao seu redor, e isso provoca na aura do indivíduo uma situação totalmente peculiar. Se formam inúmeros pontos enegrecidos sobre a aura da pessoa. E Leadbeater comenta que se o indivíduo se permitir que essa irritabilidade, ouvintes, continue e vá avançando e permaneça ao longo do tempo, o que vai acontecer, segundo nos informa Leadbeater, é que essa pessoa vai criar verdadeiros nódulos, verdadeiros miasmas na sua aura, que se parecem, ouvintes, com o estado canceroso, que pode evoluir, ouvintes, para o crescimento dessas pequenas marcas na aura do indivíduo, chegando quando essa irritação chega em níveis inaceitáveis, cresce então verdadeiras bolhas enegrecidas na aura da pessoa, que levam o indivíduo até ao impulso do suicídio, que é a pior situação, ouvintes, que pode acontecer, é o indivíduo estar tão afetado por essa irritabilidade, por esse desgosto, ou então, como nós vemos na nossa próxima imagem aqui, aqueles que estão nos acompanhando em vídeo, a questão da avareza também, ouvintes, forma uma coisa muito triste na aura da pessoa. O avarento, né? O ávaro fica também totalmente fechado no seu apego, com tons terrosos na sua aura, que estão fechando esse indivíduo para qualquer coisa superior. E a avareza, juntamente com a irritabilidade, a irascibilidade, e vemos também, ouvintes, e o que é o pior, é o verdadeiro mal do atual momento, o abatimento, a depressão. Todos esses estados, ouvintes, levam a esse estado canceroso da aura do indivíduo, fazendo com que ele realmente deseje extirpar a sua própria vida, o que é, ouvintes, o maior de todos os crimes, o crime que tem a maior punição da lei do karma, porque você atentar contra a sua própria vida é um desperdício de energias e inteligências cósmicas que trabalham para que o ser humano possa vir a existir. E em muitas publicações de Leadbeater, ele recomenda que nós não devemos nos entregar de forma alguma à depressão, ao abatimento, e não permitir esses estados inferiores da nossa emoção, principalmente. Ele recomenda que nós substituamos essas características negativas, ouvintes, por positivas, procurando, ouvintes, se auto-observar, se autoconhecer, não permitindo que essas situações aconteçam, porque principalmente a depressão e a irritabilidade criam aquelas bolhas enegrecidas que trazem o desejo, ouvintes, que é lamentável, mas ele existe, de ceifar a sua própria vida. Obviamente que matar alguém é uma coisa terrível, mas tirar a própria vida é o indivíduo cometer o maior dos enganos, porque ele demonstra não entender o porquê nós estamos aqui no mundo, ouvintes, porque nós viemos aqui para evoluir, para conhecer tudo o que existe, e não podemos, ouvintes, de forma alguma cair nessa tentação, apesar de todos nós, em algum momento ou outro, termos caído, termos sentido

trazendo com Madame Blavatsky novamente para o mundo a teosofia, essa tradição que nós sabemos que tem a sua grande importância para o mundo. Então, ouvintes, nós estamos aqui no espírito de boa vontade, de liberdade de pensamento, fazendo esse estudo sobre a anatomia oculta, e vamos visualizar, ouvintes, mais alguns aspectos interessantes desse trabalho de Leadbeater, que é o homem visível e invisível, trazendo agora a análise da aura do devoto. Muitas pessoas não compreendem nos dias modernos, ouvintes, esse tempo tão banalizado que nós vivenciamos, a importância que a devoção tem para o desenvolvimento do ser humano. Porque nós viemos aqui para desenvolver principalmente as características superiores, sublimes do ser humano. E a devoção é uma delas, ouvintes, e provoca uma aura extremamente bela, que tem características de cores principalmente azuladas, amareladas e também o violeta sempre presente, principalmente na parte superior da aura do indivíduo. Normalmente os tons de azul, os mais diversos tons azulados, têm relação com a devoção, ouvintes. E muitos, sabendo que eu sou sacerdote, que eu sou padre da Igreja Católica Liberal, me param, ouvintes, para conversar um assunto mais profundo e me perguntam a respeito da devoção. Devoção, ouvintes, é a aplicação do sentimento mais sublime que o ser humano pode ter, que é o amor, para aqueles seres, para aquelas ideias, para aqueles ideais mais elevados que ele possa ter, seja para um mestre espiritual, seja para uma ideia sublime, para um conceito sublime, ou para os santos, e principalmente, como nos informou o Mestre Jesus nas suas mensagens finais, que nós, ouvintes, deveríamos amar a Deus sobre todas as coisas. Quando nós jogamos a nossa emoção de amor na nossa prece, na nossa oração, a lançamos para Deus, a sublime inteligência do nosso universo, do nosso sistema solar, se nós estudarmos mais profundamente como a coisa funciona, ouvintes, aí nós compreendemos o que é o poder da devoção. Porque quando nós temos um amor pelo nosso semelhante, nós temos a amizade. Quando nós temos amor por aqueles que nós, naquele momento, compreendemos estejam abaixo de nós, precisem de nós, nós temos compaixão. Então, amizade e compaixão nós temos e recebemos quase que diariamente. Agora, devoção, ouvintes, nós precisamos selecionar o objeto da nossa devoção, e mesmo, ouvintes, que não haja um contato direto entre nós e o objeto da nossa devoção, isso causa uma modificação na nossa aura. Essa identificação interna provoca o desenvolvimento das características sublimes. Então, nós não devemos, ouvintes, por mais intelectuais que nós sejamos, por mais cientificistas que nós sejamos, porque a grande religião do momento, ouvintes, que domina o mundo é o pensamento científico, nós não devemos deixar de desenvolver a nossa devoção, de ter o santo da nossa devoção, de ter a devoção a Deus, de ter a devoção a auto-entrega a uma causa inegoísta, ouvintes, trabalharmos voluntariamente, voluntariosamente, por o progresso de alguém, de alguma causa. Isso vai desenvolver essas características tão belas que nós vemos nessa aura do devoto, ouvintes, que está faltando no mundo essa devoção. E pelo fato dela faltar, é que nós vemos como o mundo hoje há pouca reverência, ouvintes. O desrespeito pelo semelhante vem muito da impossibilidade que as pessoas têm, a incapacidade de perceber o quão profunda é essa característica. E há pessoas, como nós dissemos, que têm uma fixação muito profunda pela ciência. Isso, ouvinte, se for o foco realmente da vida do indivíduo, vai desenvolver na aura da pessoa principalmente os tons de amarelo. O verdadeiro cientista que focaliza a sua pesquisa, que estuda com afinco os livros, que vai aos cursos especializados e emprega a sua atenção, a sua concentração para investigar os limites daquela ciência a qual ele visualiza, ele desenvolve o seu intelecto de uma forma muito grande. Lamentavelmente, alguns fixam apenas nessa característica, mas é uma forma também de se autodesenvolver, ouvintes. E todo esse processo, ouvintes, que nós passamos, toda emoção, todo pensamento que nós fizermos, porque verdadeiramente nós somos um ser espiritual, ouvintes, que tem um corpo material. É o contrário do que a gente diz aí popularmente, que nós somos seres que temos uma alma. É a alma, ouvintes, que nos tem. Nós somos a alma e é ela que provoca a nossa existência aqui embaixo. Nós somos mensageiros aqui na Terra, na nossa alma, ouvintes, é ela que vai sobreviver à nossa morte física. E nesse aspecto, ouvintes, aquele que diz que o homem vive, né, que o ser humano vive apenas uma única vida, ele está certo, porque, ouvintes, você, querido, querida ouvinte, você é único. E não mais existirá no mundo. Nem esse que vos fala, o Osmar, depois da morte do meu corpo material, do meu corpo astral e mental, jamais ocorrerá no mundo o retorno dessa personalidade que vocês estão presenciando, estão ouvindo, estão vendo, me ouvindo nesse momento. Porque, ouvintes, a personalidade é destruída, ela termina a cada encarnação. Agora, é isso que aqueles que têm o privilégio de nos assistir nesse momento estão vendo: o corpo astral de um ser evoluído. Aliás, o corpo causal de um ser evoluído. Esse corpo causal, ouvintes, que nós podemos bem chamar de alma, ela é, ouvintes, a demonstração do que, quando nós tivermos verdadeiramente evoluído em domínio da nossa vontade, domínio da nossa sensibilidade, das nossas emoções, desenvolvimento da nossa mente através do estudo do conhecimento, nós, então, ouvintes, no final do processo, teremos uma aura como a desse indivíduo. Uma aura, um ovoide, porque toda aura tem esse formato de ovoide, que já começa a se romper para o universo. Uma aura coroada com vibrações de um amarelo dourado, de um intelecto profundo, com o róseo de amor, de sensibilidade, de afeto por si mesmo e pelo semelhante. O azul do intenso idealismo e da busca do desenvolvimento das causas superiores. E esse, ouvintes, em termos áuricos, o grande objetivo do ser humano. Desenvolver uma aura assim, ouvintes, e esse é o caminho que os mestres esperam que nós descubramos, que as verdadeiras coisas humanas, ouvintes, não são as coisas materiais. Nós estamos na matéria justamente para reconhecer a separatividade que existe entre nós e os objetos e as demais pessoas. Enquanto nós estivermos identificados com a matéria, com a vida no plano físico, não começará, ouvintes, esse desenvolvimento superior. Porque para atingir, como nós estamos mostrando aqui, um corpo mental evoluído, nós temos que entender, ouvintes, o que é a mente. Porque tanto a mente quanto a emoção vivem, ouvintes, da alimentação que nós damos a ela. Diariamente nós deveríamos estar preocupados não só com a alimentação do nosso corpo material, que muitas pessoas hoje não têm nem preocupação com a alimentação física, se alimenta mal fisicamente, mas pior do que a alimentação física é a alimentação emocional e a alimentação mental. Desde que esse programa começou em 2009, que recorrentemente nós voltamos a essa temática, ouvintes. Mas agora, de uma maneira mais gráfica, vocês podem se perguntar como o indivíduo conseguiu desenvolver uma aura tão bela assim como essa que nós estamos vendo, ouvintes. Não é, obviamente, por meio de nenhum método externo. O desenvolvimento dessa aura que tem a coroa amarelada, que tem a afeição desenvolvida, que tem o verde da afeição pelo semelhante, né? O bem receber ao outro indivíduo. Isso, ouvinte, só pode ser obtido através do desenvolvimento das capacidades internas, os verdadeiros poderes latentes do ser humano. Então, essa alimentação é tão importante, ouvintes, que nós devemos nos conscientizar daquilo que nós introjetamos no nosso corpo mental e no nosso corpo astral diariamente. Porque para atingir, ouvintes, uma aura desse tipo aqui que nós estamos mostrando, nós temos que diariamente estudar, nós temos que desenvolver a nossa capacidade de análise, nós temos que estudar não só a educação formal, ouvintes, mas empregar os poderes da nossa mente para que lá no futuro nós possamos dar um passo gigantesco, que é transcender essa mente. Mas para transcender a mente, primeiro nós devemos ter uma mente. A grande dificuldade que as pessoas têm nos estudos é porque elas ainda não desenvolveram essa característica maior, ouvintes, que é está na aura humana. Então, no nível, ouvintes, astral, que é aquilo que verdadeiramente domina a vida das pessoas diariamente, porque nós achamos que o que domina a nossa vida é o corpo material, é o corpo físico, ouvintes. Mas Isso é um ledo engano. O que domina realmente a nossa vida é o corpo astral, é o corpo das emoções. Por isso que a emoção, se nós analisarmos a etimologia dessa palavra, ela representa aquilo que movimenta, né? A emotividade, a emoção é aquilo que movimenta o ser humano. Então, como bem disse o nosso querido irmão Ricardo Lindemann, grande teósofo brasileiro, as pessoas não são, como muitos querem dizer, materialistas, ouvintes. Porque se nós realmente estivéssemos realmente preocupados com a matéria, nós já teríamos resolvido a maior parte dos problemas que ainda existem no mundo. Na verdade, nós somos sensacionalistas. O que a maior parte das pessoas procura são sensações. Então, o que que nós vamos fazer, ouvintes, quando nós vamos ao cinema, quando nós vamos a um teatro, a uma arena de esportes? Nós vamos ali atrás de emoções. Antigamente, coisa que já está meio em desuso, né? A pessoa aí é uma locadora de vídeo, né? Que hoje está sendo substituída por meios eletrônicos, pela própria TV a cabo, né? Quando você sintoniza um canal, ouvintes, de filmes, de esportes, o que que você está buscando ali, ouvintes? Está buscando emoções. Nós vamos alimentar as nossas emoções, nos identificando com aquelas personagens que desfilam ali na nossa frente. Nós podemos até arguir, mas aquilo é tudo uma ilusão, né? Tanto a filmagem quanto o roteiro, aquilo nunca existiu, nunca ocorreu. Mas o efeito na nossa aura é muito forte. Principalmente, ouvintes, esse apego que nós temos às emoções inferiores e principalmente ao conflito, né? Nós nos alimentamos muito constantemente do conflito. Palavra, ouvintes, que muitas pessoas não sabem que a palavra latina para conflito é esporte, né? E isso, ouvintes, que ocupa 30, 40% do noticiário diariamente, né? Que importância que tem se o indivíduo jogou um pedaço de plástico nas redes, né? Ficam passando ali minutos e minutos sobre os gols da rodada, ou então agora nós teremos aí a Copa do Mundo. Quantos bilhões de dólares o Brasil está gastando para fazer estádios e que estarão ali milhões de pessoas assistindo, não só pessoalmente, mas principalmente pela televisão, né? O que que é aquilo ali, ouvintes, representa? Representa esse mundo sensacionalista, onde essa falsa emoção da vitória, de que o Brasil vai ser hexacampeão, isso não representa nada realmente para os indivíduos. O que representa, ouvintes, realmente é a emoção que você tem dentro de si, que você consegue perceber o seu desenvolvimento e apreciar alguma coisa bela, ter a sua afeição, ter a sua sensibilidade aguçada para alguma coisa interessante. Então, ouvintes, muitas vezes nós estamos nos envenenando com esse tipo de alimentação puramente sensacionalista. Deveríamos estar muito conscientes disso, ouvintes, porque é um assunto muito sério. Então, para chegar, ouvintes, nesse maravilhoso ponto da evolução, esse, ouvintes, aqueles que não estão me assistindo nesse momento, estão apenas me ouvindo, não há, ouvintes, como descrever aquilo que nós estamos exibindo nesse momento, que é a chamada, o chamado corpo causal de um mestre. É esse o futuro da evolução do ser humano quando nós atingirmos, ouvintes, a aquilo que o Mestre Jesus chamou da plena estatura do Cristo, vai ser, ouvintes, quando o ovoide pessoal da nossa aura se expandir e for, ouvintes, a um nível mais elevado, um nível tão elevado que nós vamos passar para o nível de romper esse ovo áurico pessoal e ir para o nível mais elevado, ouvintes, que é o nível cósmico. A nós, ouvintes, falta esse desenvolvimento, essa abertura dessa aura que nos grandes Mahatmas atingem dezenas, centenas, até quilômetros de extensão, uma aura que se expande nas cores mais belas, porque o Mahatma é um ser humano que desenvolveu todas as capacidades da consciência humana. A capacidade de amar, a capacidade de ser sensível aos outros seres humanos, a todos os seres da natureza, capaz de inteligir, de ter um intelecto, de compreender o universo e penetrar, ouvintes, os mistérios da natureza e os mistérios espirituais. É por isso que aquele indivíduo, como foi o Mestre Jesus, o Buda e tantos grandes mestres que estão aí no mundo, ouvintes, eles se aperfeiçoaram pelo esforço próprio, porque há uma meritocracia na evolução espiritual. Nós somos o esforço que nós fizermos, ouvintes, através das encarnações para atingir esse nível. E passadas décadas, séculos, milhares de anos, os grandes seres são relembrados porque eles são realmente brilhantes e seres cósmicos. E é por esse desenvolvimento, é por essa alimentação energética, ouvintes, que nós também podemos atingir a esse sublime estado. E, ouvintes, infelizmente, o avançar da hora nos faz pôr ponto final em mais um programa Lux Esotérica, sabendo que o que nós estamos falando aqui é apenas um aperitivo para que vocês mesmos façam a sua própria pesquisa sobre esse assunto e, principalmente, que nós todos saiamos da teoria e passemos à prática, ouvintes, das virtudes, à prática do autodesenvolvimento, do autoconhecimento, porque o progresso de qualquer indivíduo, ouvintes, faz com que avance o progresso de toda a humanidade. Se a humanidade está evoluindo muito lentamente, é porque poucos indivíduos estão se desenvolvendo como esses grandes seres se desenvolveram. Vamos, ouvintes, dar a nossa contribuição e o nosso pequeno e humilde programa Lux Esotérica está aqui dando essa contribuição. Muito grato pelo prestígio, pelo apoio que vocês têm nos dado e nós mantemos essa chama aqui acesa da evolução, do autoaperfeiçoamento. E como, ouvintes, é gloriosa a natureza espiritual do ser humano e quão amplo, quão vertiginosa é a possibilidade da nossa evolução futura quando nós rompermos o nosso pequeno ovo que ainda é fechado, nosso círculo áurico, né? Se romper e nascer para o universo como os mestres o fizeram. Então convocamos a todos para aquela nossa última vibração, mantendo como fundo essa magnífica imagem que está no livro O Homem Visível e Invisível, de Charles Leadbeater, nesta semana, nesses últimos dias tão especiais do mês de maio, onde tivemos aí o Dia do Lótus Branco, em homenagem a Helena Blavatsky, E ontem, o festival de Vesak, onde a bênção do Senhor Buda se dimanou pelo mundo, nós convocamos a todos vocês que assim o quiserem, ouvintes, vamos fazer uma última vibração. Volvendo a nossa consciência para o nosso interior, sentindo o calor e o brilho da nossa chispa divina no centro dos nossos corações, vamos procurar compreender, internalizar, realizar o sentido das palavras do mantra do ser interno que nos dizem o seguinte: mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita os nossos corações. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz. Paz. Paz a todos os seres. Namastê, Om Shanti. Amém, ouvintes, que assim seja. Que essa chispa divina se expanda até que todos nós um dia possamos manifestar a glória da radiância do nosso espírito aqui na matéria. Estamos todos a caminho e, mais uma vez, ponto final aqui no nosso programa, no dia de hoje. Deixaremos vocês com a musicalidade da música da nova era aqui na Rádio Esotérica FM, outra iniciativa que é patrocinada por você, que é nosso associado da Levir. Nos despedimos desejando a todos um ótimo final de noite, um bom descanso, enviando aqui um forte, um fraternal, um caloroso abraço para a nossa audiência e esperamos nos reencontrar, ouvintes, na próxima edição do programa Lux Esotérica, continuando os nossos estudos sobre anatomia oculta. Até lá, queridos e queridas ouvintes. Uma boa noite para todos.